Anitta. A Tusca está aí e, com todo respeito, vai ser uma festa. Com equidade, igualdade e diversidade. Respeite a diversidade e divirta-se com responsabilidade e sem violência. Uma iniciativa conjunta UFSCar USP Campus São Carlos, com apoio da SAAD, Ouvidoria UFSCar, PROACE, CCS, Atlética UFSCar, Liga de Estudos sobre Diversidade e Suas Implicações na Saúde, Liga Interdisciplinar em Saúde da Mulher, Núcleo de Direitos Humanos, Ouvidoria USP, Prefeitura do Campus USP São Carlos e Atlética CAASO. Apoio Rádio UFSCar.